que animais assim que somos, gente. Muitos comuns, poucos raros. Normais, alguns mortais, outros tão diferentes. O mundo assim é formado. Será que a sorte é só nossa ou vem pra todos?